programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Olha esse telefone. Ô Barbosa, quem tá na linha pra conversar com a gente, Barbosa, é o presidente do PB, Barbosa, o Partido dos Batalhadores. Quem é? O nosso Gula, Barbosa. Ah, o Gula. Bateu um papo com ele. Tudo bem, Gula? Tudo bem, Maurício Menezes. Tudo bem, Francisco Barbosa. Tudo bem, Gula. Eu penso que apesar dos pesar, o Partido dos Batalhadores acha que tá tudo bem. Tá certo. Ô Gula, você vai fazer uma viagem de 3 meses pelo mundo? Olha, Maurício Menezes, evidentemente que eu não vou só fazer essa viagem de 3 meses pelo mundo, como também vou visitar outros países e, por que não dizer, outros continentes também. Tá certo, tá. Ô Gula, o que você pretende com essa viagem ao exterior, rapaz? Olha, meu querido Francisco Barbosa, sim, evidentemente que eu penso que indo ao exterior eu tenho a oportunidade de visitar outros países e com isso ver como estão as coisas lá no estrangeiro. Certo. Agora, Gula, nós sabemos que você vai fazer um curso intensivo de inglês para fazer essa viagem. Ô, Maurício Menezes, eu penso que eu preciso chegar lá fora, no estrangeiro, e falar na cara deles as coisas que eles precisam saber na língua deles. Mas por que você tomou... Entendemos. Mas por que você tomou essa decisão de fazer o curso intensivo de inglês, hein, Gula? Francisco Barbosa, porque eu penso de que não adianta eu chegar lá e falar a situação dos trabalhadores brasileiros e eles não entenderem bolufas de que eu estou falando. Obviamente eu penso assim. Tá. Mas você já tem assim alguma noção de inglês, por exemplo? Evidentemente, Maurício Menezes e todos os ouvintes do programa Francisco Barbosa, eu já sei de que quando na porta do banheiro tem escrito men, é porque eu posso entrar. Ah, tá certo. Eu já sei como é que táxi pede. Sim. Como é que pede desculpa no táxi lá. Ah, como é que pede? Escusa-me, tá certo. E eu também já sei que eles também são meio burro. Por quê? Porque quando eles escrevem puxe, é pra empurrar. Recapitulando, nas portas do banheiro, se tiver escrito man, que se fala man, é porque eu posso entrar. Perfeito. Escusa-me. Sim. É pra pedir táxi. Escusa-me é pra pedir desculpa. Exatamente. Foi um equívoco. Não tem problema. E também, eu já sei que eles são burros quando tiver escrito puxe, é pra empurrar. Tá certo. E você pretende, por exemplo, conversar com Bill Clinton em inglês? Evidentemente, Francisco Barbosa, eu penso que isso vai facilitar muito para o presidente dos Estados Unidos entender a situação do trabalhador brasileiro, que hoje é um trabalhador explorado pelos americanos. Tá certo. O que você pretende falar para o presidente americano? Dá uma demonstração aí. Você quer uma demonstração do que eu vou falar? Quando você estiver de frente a frente com o Bill Clinton, o que você vai falar para ele? Obviamente, eu penso em chegar para ele. Eu vou botar o dedo na cara dele e vou dizer assim: écoutez, s'il vous plaît, monsieur. Isso é francês? Você já começou a inaugurar aí o espanhol? Como é que é isso aí? Isso é francês que você está falando. É, francês até agora. É francês mesmo. É que eu se confundi aqui. Ah, sim. É como diz o Cacau, Patrícia, foi mal. Ah, tá bom. Mas eu vou chegar, o Francisco Barbosa, e vou dizer assim: listen to me, Mr. Presidente Bill Clinton. Evidentemente, the Brazilian workmen are in the uma pior because no heavy emprego for all the people. E vai por aí. Tá certo, tá bom, Gula. Muito obrigado. Barbosa, comigo não tem esse negócio. Tá, já percebi. Eu pego e mando na lata. Tô vendo, Gula. Obrigado. Um abraço pra todos. Outro, Gula.